190 Juliette Bravo Delta, visual com azul. É afirmativo, é aproximação do trabalho do tráfego com as instruções. Certo, Bravo Delta. 231, decola os 49, controle 208. 1208, obrigado. Azul 4206, cheque trem autorizado, pouso, pista 10, 100 graus, 149. Baixar travado, autorizado, pouso, pista 10, azul 4206. Guerra, para 5.574. 3, pode receber? Oxanem 6210, controle, desce 2000, livre LS. 2000, livre LS, Oxanem 6210. Salvador, o seu 3107 retornando. Aqui para girar a base, aguarde na escuta. Vente, Bravo Delta. 250 com o Centro. 2510. 2510, obrigado. Xenem 6327, passa 140, chama Recife em 125 decimal 10, Xenem 6327. 2510, grato, 27. Controle ao passarinho 2231, boa tarde. Boa tarde, vigilância, saída Momo, passarinho 2231. Saída Momo, 2231. 3560 para descer, via. Que a informação no transporte. É positivo, foi reportado mais de uma vez, eu vou reportar aqui no Lady Bot para manutenção, ele está em intercâmbio. Sim. 3.000, altímetro com 0 no 96720. Esquerda dona para 3 no PEI, com 1.800, 80. 3.560, vetoração radar, mantenha presente PRO, limitado pelo LOC. Mantenha PRO, limitado LOC. Whisky Delta Mike, serviço radar encerrado, frequência livre, mantenha-se em condições visuais. Ao passar a localidade de Itacaré, chame Ilhéus 201. Estou no 00 graus, 14 mais azul. Grato. Olha, o Xenia 6327, não consegue contato com o 13250. Tente contato em 13325 e tenha uma boa viagem. 3320, o Web6720, redução 180 nós. Número 2 na aproximação, número 1 está uma milha de duna. 1809-6720. Interceptou ILS da 10, Campo à Vista, Xenia 6210. 6210, Ciente Duna, complete LS, Torre 118, 95. 295. Atrasar atrás aqui. O Juliette Bravo Delta. 3560, controle reautorizado, 3101. 3160. Gol no 399, passo 150, chama Recife em 13325. Boa viagem. 33325. 33391. Tá passando Whisky Delta Mike, controle. Sobe. Delta Mike tá passando agora através de Vera Cruz, prossegue em condições visuais, frequência livre. Ao passar em Itacaré, chame controle Ilhéus em 120 decimal 1. 6720, desce 2000, reduzindo para aproximação, livre LS. Chama estabilizado, 6720. 2000, livre LS, chamará estabilizado, 6720. O Delta livre pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso 90, Juliette, Bravo Delta. Da Juliette. Reportará da Juliette, para 203. Sente o Golfo Vitor, mantenha a posição. 0-1-1 no altímetro, 3190. 4000 com 0-1-1, tá 3190. Controle, o Vitor Tiba Delta, está na proa da rotatória, visual com o campo. Ok, rotatória, torre 118, decimal 95, Delta. Torre 1-1-1, Vitor Tiba Delta. Delta, sim. Quero manter a proa, chama estabilizado. Ok, nessa proa está autorizado o TAN 3560. Firma. Controle, eu passarei 2231. Prossiga. Quando possível coordenar pra gente voar direto Barreiras? Presente está livre, 2231. Vai lá, Barreiras, 2231, obrigado. Localizador, TAN-3560. Gente, livre LS, aguarde a transferência. TAN-3560. Estabilizado, 6720. 6720, ciente, 3 milhas do externo, completa 2 milhas do externo, torre 118-95. 1895, boa tarde. Boa tarde. Uso 1-0-0 graus, 1-2-2, pista 10. Ei, vai pôr do 9-0, né? 6-2-10. Torre, o Vitor Filho Delta voltando. Após o oceanete em algum tráfego, viria a possibilidade de após pousar na 197. Portão 1, não? Jete, portão 1, tá 2-1. Salvador, vou no 755 para pushback acionamento no gate número 4. Aguarde, no 755. Vai dar, né? Ação para sequenciamento, mantenha presente pro limitado localizador, 3190. Mantenha pro limitado pelo LOC, 3190. Acima permanece descida para 4000. Permanece descida para 4000, 3190. Tendo aí, aguardando para girar a base, vamos ver aqui. Ok, está certo. Vitor Kilo Delta. Mantenha a posição. Torre, muito boa tarde. Webjet 6720 passou externo, baixo travado. 3190, direita Duna, desce 2000. Direita Duna 2000, tá 3190. 3560, reporta full ILS. Full ILS, 2020. Perfeito, 5 milhas do externo, contato torre 118, decimal 95. 95, boa. Mestre 20, cheque o treino de pouso. 1-0-0 graus, 1-5 graus. Livre pouso, Mestre 20. Torre da 3560, estabilizado no ILS aceita 10. Suficiente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Autoridade, chama para o táxi. Qual tem a previsão para o voo 755? Menos de um minuto. Tem um 09 ingressando no pátio, já vai parar no setor. Obrigado. Sente. Zero vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Tá ok, vai manter antes da Juliette, né? 6210. Bono 755, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 755. Eu tô ciente, vai ter que aguardar, ok? Que eu tô com a sequência de três pousos aí na 1-0 que impede sua decolagem devido à possibilidade arremetida da aproximação da 10, o que aguarde. Externo embaixo travado, 3560. Ciente, aguarde autorização de pouso, 60. O 720, solo 58, direito 219, solo. 219, pode. 3560, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, pistão no zero, tanto 3560. Boa tarde, 6720, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, L6, 720. Tiro Delta completando a curva agora, mantenha pro do farol da barra, ok? 1500 pés aguardando cruzar com o tráfego no final do ano zero para segui-lo na sequência do ano zero. Tá, esse contato visual com o tráfego ouvido pelo Delta. É, o tráfego que vai seguir é um segundo tráfego, que ainda está passando agora lá no centro da cidade, ok? Está 3 milhas ainda de cima, ok? Afirmativo, contato visual com o mesmo, dito pelo Delta. Ok. Ok, ciente, mantenha a proa em direção ao tráfego para aguardar o cruzamento, para pena do. Para final do ano zero. Ok. Seguir a Índia Alfa no ponto de espera torre 1-1-8, sinal 9-5, bom voo. Vamos lá, tá aqui a Índia Alfa, ponto de espera torre 1-2-9-5, obrigado. Ok, ciente, o vento de 1-0-0 graus com 1-6-9 está autorizado a decolagem imediata, Vitor. 6-12. Vai manter outra vez do 62, vou com 907. 6210, táxi via Juliette para o portão 4, observando o Boeing da Gol saindo no táxi. Juliette 4, 6210, fica com o Gol. Se está livre o táxi, chame para ingresso na 17. Para o táxi Gol 1-9-3. 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Zero passou ainda a serra, baixado checado. Vocês continuam em aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Sul Delta gira base e reporte final no zero. Dando base vai reportar na final da no zero. Vitor Sul Delta. Você Vitor decola 01 no cruzamento imediato do campo e ao cruzar chama o controle, frequência 120, desce 18. Prof. Vitor. 60, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 3, 5, 0. Antes da Juliette, velho, né? Sai da zero. A gente mantém a posição. Tango Kilo, prossiga. Controle, muito boa tarde, Tango Romeu, vou pedir. 3190, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 149. Livre pouso, pistão no zero, tá 3190. Em Salvador, vou no 755, quanto era pistão no zero, pronto. Suficiente, mantém a posição. Mantém. Eu vou pedir. Tango Kilo, livre acionamento, chama para a cópia. Passaredo 2231, chama Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 268, obrigado. Passaredo 2231, se não conseguir contato, tenta 1288. Também 2882, 2, 3, 0. Sete, dois, zero, após o banho da Gol, segue via Juliette, portão 612. Após o Gol, vai para Juliette, 612, vai ligar, 7, 2, 0. 3560 vai manter antes da Juliette devido à fila do ponto de espera. Zero, seu solo aos 04, direito 129 só. Direito 129, 3190. Papa Tango, Romeo, Romeo Golf, controle. Solo Salvador, boa tarde, da 3190. Boa tarde, 3190, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, tá? 3190. Para Irecê. Irecê, 3197, senhor. 00 graus, 1229. Filo Delta, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Vitor Hotel, filo Vitor Hotel. Vou a partir da presente da subvetoração, foi para o 350 até 30 milhas, após DCT para Irecê. Positivo, direita 350 por 30 milhas após direto Irecê. Papatango, Romeu, Golf e Vitor. 63, coteja. Delta, Lisboa 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 delta. Pouso 1-0, Vitor, Kilo Delta. 24 a bordo, altímetro 1-0 no 1, para o táxi, chame torre 1 no noite decimal 95, bom voo. Chamo controle, frequência 208, whisky, meu whisky. 128, obrigado, chat, boa, boa tarde. Obrigado. Meu Whisky Bravo Whisky, pela esquerda transferência. Whisky Bravo Whisky, controle ação de código 5121. 5121, vou sair da PUCA, corrijo. PUCA 5121, Whisky Bravo Whisky. Então, filho, consiga. Filho, tá, que sempre ingresso 17. Ali eu mantenho o 755. Bravo Delta, táxi via parte 3, aguarde para ingresso na parte principal. Filo Delta, seu solo 07, livre à direita, 1, 2, 1, 0, só. Via direto, portão 3, 3190, pegando o voo. Tá 3190, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3190. Está em outro lugar do ingresso, à esquerda, pistola 7, aporte alinhado, pronto. 755 livre a decolagem, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 graus. Livre a decolagem, no 755 da Gol. Vitor, controle, reassuma navegação, direto Irecê. Direto Irecê da presença, vou seguir. Segue via pátio e chama para ingresso na Lima. Alô, poderia solicitar para a nave da Gol na posição número 2 um pouquinho mais para frente, se possível? Presente. 925, autorizado, né, Matheus? Matheus, 925. 4 no 5, prossiga. 23 graus de saída prevista. Pode informar o nível pretendido? 140. Presente, saída prevista da Elza e da Ilhéus. Da Elza e da Ilhéus. 4 minutos. 91, autorizado sinal ILS. 354 Maviono, ciente, autorizado ILS. Manuel de Salvador, Bruno 755. Bruno 755, boa tarde, direto Leda, contato radar, vigilância, Bruno 755. Boa, direto Leda, Bruno 755. Papá Romeu, Whisky, Bravo Whisky, passa nível 160, chama agora o centro Recife, na frequência 12545. Whisky, Bravo Whisky. 545, obrigado amigo, boa tarde. Boa tarde. ...733 ao controle, está sob vigilância. Voa pelo reporte para a descida. 733. 125, livre decolagem, 120 graus, 159. Estou só decolagem, 190, por nosso serviço. Corregou 97, está com a cidade da Novelha, pronto. Sim, oficial a corrida da aeronave da companhia, ali mantém a ponte. A qual da aeronave da companhia, ali mantém, voa 97. Vamos ao seu plano, pronto para a cópia. Estimativo 35415. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0264, coteja. Ilhéus 140, via Golf 677, da Euleda. Decola da 10, curva direita, 1208, controle 0264, decimal do 35415. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Fazendo o plano para push 10 acionamento, 5415. W25 decola aos 11, controle 208. W25 decola aos 11, controle 208. 208, com o nosso W25. Controle Salvador, é o Gouro 925. Passando a 1710, decolado perfil Arbor. Boa tarde, 925, controle, eu passo a 3.000 na reta, voa Elefa direto, o 925. Mantenha a reta a 3.000, depois Elefa direita, voa 925. Firmo. Torre, controle Salvador, boa tarde, ótimo, pelo quilo decolado no momento, acionado 0263. Passa a tango quilo, controle ciente, subi inicialmente para... 2.500 pés em condições vedões. Afirmativo, isso inicialmente para 2.500 pés. Zero no boa, contato radar dessa 4.000, chegada bom, fiz vigilância. 4.000. Oscar Tango Quilo, liberada a restrição, saída Conde, sub mantenha 070, Quilo. Quilo, sente para o 070. Com 077, livre decolagem, tem um tráfego que cruzou agora, ele está saindo, fazendo a saída de instrumento pelo Nordeste, não interfere na sua saída. Vento 1, 00 graus, 1, 5 lá, livre decolagem. Decolagem, avisar o granado, igual 97. Ciente, assume identificação, gol no 612. 35491, interceptor localizador visual. VTLS Torre 118-95, boa tarde. 18-95, boa tarde. Torre, boa tarde, é o Trip 5491. 5491, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, cheque treino final. 7, formarei com o rebaixado. 5. Decola aos 15, controle 208. Se decola aos 15, vai chamar controle 208, gol 1077. Correto. Controle Salvador, boa tarde, gol 1077, decolou na Dael. 1077 da Gol, boa tarde, direto Leda, vigilância. Direto Leda, Gol 1077. Baixa, veja. Sim, rebaixado, travado, é o 5491. Transição Aracaju, decola da 10 por via esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5160, coteja. 9058, Ponta Caju, 1080, 1208, controle, 1060. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Está em cotejamento, 2. Inspecionamento, TAN3, 1055.9. Autoridade, chama para o táxi. Arenas, obrigado, 3155. Aguarde para o táxi, Vitor Kilo Delta. Controle, o Romeu no Golf, você ligaria a sua de Luna? No Golf negativo, chegada a mar. Amigo, o senhor está a 3 milhas de mar. Mantém a chegada, Romeu Romeu Golf. Eu estou aqui, então, cumprindo aqui a chegada aqui. Quatro avião no seu solo, aos 18, direito 219, solo. Esquerda 219, direita 219, 549. Lançamento, curva à esquerda para o 020, limite magnética 080 do MDB Sintra, Romeu Golf. Aqui esquerda 020, esquerda 080 do MDB Sintra. Nada de avião. Centro Recife em 128, decimal 8, boa viagem. Voo 1925. 288, 7, 6, 5, 9, 2, 5.